nome é Almeida, tenho 28 anos, sou estudante de design gráfico na FAMED. O meu projeto é chamado de Papercraft, são bonecos feitos de papel. Esses bonecos, eles são feitos através do computador, ou seja, é um 3D computacional, onde você imprime as folhas, recorta e conta. É como se fosse um quebra-cabeça 3D. Eu aprendi isso há 4 anos atrás e aprendi na internet, através de tutorial, vídeos e sites, onde eu aprendi sobre todo o material que é necessário para utilizar. Eu estou aqui na FAMED fazendo uma exposição e também participando do workshop, que é o show de talentos. No caso, esse evento serviu para você mostrar o seu trabalho como um aluno da FAMED. Isso, exatamente. Eu estou aqui mostrando meu trabalho e também já fiz algumas exposições na própria FAMED e em outros lugares também. Tá bom, obrigada.